Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Leia comigo no capítulo 2, o verso 14. Diz assim: mas graças a Deus, repita comigo, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Repita bem forte mais uma vez: mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Esta é uma palavra de Deus para nós. Graças a Ele, que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Ele nos faz triunfar, vencer. E por meio de nós, Ele, a presença dEle, manifesta em todo lugar um cheiro diferente. O cheiro do seu conhecimento. Diga, o cheiro do seu conhecimento. Versículo 3 do capítulo 3. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Versículo 6. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Diga comigo, onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Versículo 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados. Repita, somos transformados. De glória em glória. Diga mais uma vez: eu sou transformado. De glória em glória. Eu sou transformado. De glória em glória. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É uma verdade espiritual inquestionável, imutável. Não há como a gente alterar isso, não há como a gente mudar esta verdade. É uma promessa, é uma verdade que só não toma posse quem não conhece e quem não crê. Primeira coisa que nós vimos no versículo 14 do capítulo 2 é que nós fomos escolhidos por Deus, somos chamados por Ele para triunfar em Cristo Jesus. E por meio de nós Ele manifesta, diga, em todo lugar. É em todo lugar mesmo, irmão. Um cheiro diferente, o cheiro do conhecimento dEle. Quem conhece a Jesus cada dia mais vai exalando um perfume da presença dEle. Por isso Paulo mais adiante diz que nós somos cartas abertas, porque Ele não nos marcou com tinta, mas com o Seu próprio Espírito. Não em tábuas de pedra, como aconteceu no Antigo Testamento, mas nas tábuas do nosso coração. Ele também nos faz capazes de sermos ministros. Diga, eu sou um ministro de Deus. Irmão, toda vez que o presidente chama um ministro, chama um homem, um assessor, alguém que ele conhece ou alguém que é indicado para ser ministro numa área, ele normalmente nunca foi ministro. Ele até entende de alguma área, ele até entende daqueles assuntos, ele até tem relacionamentos que vão acompanhá-lo, ele tem técnicos naquele ministério que vão auxiliá-lo, mas normalmente ele nunca foi ministro, nunca teve a experiência de ser ministro, e ele vai aprender a ser ministro. Mas se ele foi chamado, ele vai e cumpre. Da mesma forma, eu e você fomos chamados E o Senhor nos capacita a sermos ministros. Não sabemos como, não temos um preparo, nunca fomos ministros do Deus Altíssimo, mas Ele vai operando em nós e o Seu Espírito nos auxilia em todo tempo, em todas as coisas, em qualquer assunto da vida, para que nós possamos ser ministros de uma nova aliança, e essa aliança é no Espírito, o Espírito de Deus, que vivifica todas as coisas. E o último verso que lemos é que o Espírito Santo do Senhor traz liberdade e todos nós, refletindo a glória do Senhor, somos transformados. Nós temos sido dirigidos pelo Senhor a realizarmos aqui periodicamente o Seminário Veredas Antigas. O Seminário Veredas Antigas é um final de semana que a gente passa estudando alguns princípios bíblicos que são veredas, são caminhos, caminhos antigos, caminhos perfeitos, caminhos desenhados por Deus na sua palavra, que na maioria das vezes nós nunca trilhamos. O que acontece com cada um de nós é que quando nascemos, nós começamos tudo de novo. Se nascemos, alguém nasceu numa família muito rica, um pai muito rico, que vai deixar uma herança enorme, geralmente esse filho cresce filhinho de papai, sem nunca ter aprendido nenhum princípio de Deus, de educação, de bons cuidados, de ética, e até mesmo da própria conduta diária através do seu pai. Geralmente o seu pai está muito ocupado com o trabalho, com ganhar dinheiro, com se enriquecer ou guardar o que já teve, e não tem tempo de discipular aquele filho. Então mesmo que ele nasça com muito dinheiro, ele vai ter que começar tudo do zero. E normalmente o que acontece nesses casos é que as gerações seguintes gastam todo o dinheiro do pai. Porque tem que começar do zero. Mas Deus não criou isso, Deus não tinha como projeto que cada geração começasse do zero. E sim que cada geração herdasse de seus pais princípios, caminhos, ensinos, veredas imutáveis de Deus que nos fazem prosperar cada dia mais. Então, se eu alcancei até aqui com o meu Deus, eu vou ensinar o que eu alcancei até aqui para os meus filhos vão crescer no caminho do Senhor e eles vão continuar de onde eu parar. Esse é o projeto de Deus. Não só em alguma coisa profissional, numa empresa familiar ou num grande negócio, mas sobretudo nos preceitos de Deus para a família. Quantas vezes nós enfrentamos lutas, dificuldades, ou no início do casamento, ou no meio do casamento, ou no final do casamento, porque nós nunca recebemos das gerações anteriores os fundamentos, os princípios, os ensinos. E eu não estou dizendo que a culpa é dos pais. Não tem culpa no processo. Nós não precisamos identificar culpado. Nós só precisamos entender qual que é o projeto de Deus. Transformados de glória em glória. Transformados a cada dia. Transformados continuamente. E o que Deus está fazendo na minha vida, me transformando, eu tenho que ensinar e repassar na vida, no dia a dia, para os meus filhos. Por isso, Deus ensinou ao povo de Israel, lá em Deuteronômio ele fala assim, tu andarás com os teus filhos, tu lhes ensinarás a palavra, os testemunhos, de dia, de noite, andando, inculcarás a palavra de Deus, a verdade, os preceitos do Deus eterno. Então nossos filhos têm condição de continuarem de onde nós paramos, em todas as coisas. Mas Satanás traz inimizade, Satanás traz deturpações, traz mágoas, feridas, traz tanta corrupção dos valores que Deus empreendeu na sua palavra, que nós já geramos feridas, já estamos debaixo de condutas assim, e nós não sabemos nem cuidar de nós mesmos, muito mais de ensinar outros a continuarem de onde nós paramos. E Satanás consegue o que ele mais deseja, é que cada um nasça e se vire. E aí nesse de se virar, você vê no shopping, você vê nas ruas, você vê nos bares, uma turma, uma moçada de 10, 11, 12 anos, em alguns outros lugares mais novos ainda, 14, 15, 16, que não tem nada, gente que não tem condição de administrar uma mesada de 20 reais. É gente que não tem um princípio sequer, gente que não tem uma virtude sequer de ajudar alguém, de abençoar alguém, de tomar nas mãos alguma coisa de responsabilidade e levar adiante. Nós vemos nas gerações passadas que meninos de 14 anos, de 15 anos, já estavam sendo frutíferos, muitas vezes na política, no comércio. Quantas pessoas nós ouvimos que dizem, quando eu tinha 12 anos, eu pegava o balaio e saía vendendo laranjas. E assim eu paguei meus estudos. Mas hoje um menino de 12 anos, um menino de 15 anos, um menino de 18 anos, um menino de 20 anos, está gastando dinheiro que não tem, ou que roubou, ou que pediu ao pai, com bebida, com um monte de coisa que vai embora numa noite, e não tem nenhum pensamento, nenhum planejamento, nenhuma visão, nada de vida, de futuro, de família. Simplesmente porque não recebeu dos pais. E eu repito, não é porque o pai é culpado, é porque Satanás deturpou tanto os relacionamentos, a instituição criada por Deus, chamada família, e ainda conseguiu deturpar tanto a instituição criada por Deus, chamada igreja, que hoje a gente vive um mundo de ilhas, tentando se colocar em alguma posição, mas sem nenhuma interação, sem nenhuma comunhão, muito menos em família. E existem veredas, princípios de Deus, que fazem com que estes textos que lemos sejam verdade na nossa vida.